0065, you are passing now flight level 120, contact system center 128.8, alternate 133.25. Azul 4065, contact now receive center 128.8, 133.25. Parede 2231, desce para 2000 pés, ajusta na 011, nesta proa interceptará o localizador. Informo que caso o senhor receba o glide, ele não é para desconsiderá-lo. Desce para 2000 com 1011, não iremos considerar o glide, parede 2231. Torre Salvador, até o 55, com a Delta pronta. São 3155, a Lima tem pista 10 deslocada. A Lima tem 10, 3155. Livre decolagem, pista 10, vento 11, 0 grau, 09 nós. Livre decolagem, 90 desse ano, 3155. Chame o controle 119-35, decolar 250, com bom voo. 119-35, obrigado, boa tarde, bom serviço. 3155. Obrigado. Salvador, boa tarde, 3155. Já 3155, contato radar, sul para 380, se ajuda a El, transição de Né. Vai ser da El de Né para 380, 3155. Alfa Delta 3155, solicita a Pro de Dial da presente. Autorizado. Obrigado. Sarei 2231, 4mm marcador externo, completo, sinal do procedimento, 2718, decimal 612. 2718, meia, obrigado. Torre Salvador, muito boa tarde, passaria do 2231, 2 milhas para o marcador externo, abaixado travado. Passaria do 2231, proponho cancelamento? Afirmativo, se a senhorita autorizar, efetua da partida presente com base pelo direito, interceptar sinal da 107. Afirmativo, cancelar 251, da presente, base pela direita da 17, reporte final, passaria do 2231. Afirmativo, da partida presente, mandando o procedimento ILS, vou à esquerda para interceptar a base pela direita da pista 17, o 2231. Voo 807, via chegada, bom fidência 040. Via chegada 040, IRS da terra. Na onde? Pista 17, marcha travar. Passaria do 2231, livre pouso, pista 17, vento no 20 graus, 09 nós. Vente, livre pouso, 2231. Delta 3172, chegada a Mares, desse mantém nível 050, ajuste 10111, redução para 250 nós. LS X-Ray sem glide, os primeiros 1.200 metros impraticáveis. Se possível copiar, poderia repetir? A sua acabou de nos informar que agora está os primeiros 90 metros impraticáveis, só os 90. 807, copiou o controle? Copiei, positivo. Era na pista agora somente os primeiros contentamentos. Obrigado. Exato. Doutor 3155, chame o centro Recife na frequência 1288, alterna 133, decimal 25. Gente, agora com o Recife 1288-3325, alternativo 3155, boa. 412, livre para 3230. 1. Escuta a voz de 4, 4 horas. Ah, sim, escuta. Quem é a sub subida prevista? Gula 764, pronto para cópia? Afirmativo, não, 674. Gula 674, Salvador Campinas, nível 380, autorizado, negativo 400, aerovia Proisk 58, pista é a 10, agora com menos 90 metros, curva à direita, subida Gole, transição Gonza. Acione 5013, se o controle 119.35. Autorizado então Campinas, nível 380, e abre o IC 58, saída agora Gonza, é para o dono zero, com restrição de 90 metros. Transponder 5013 e controle 1935-10874, ou 1674. Fechando pelo táxi. Chamarão no 674. O 1649 para cópia. Prossigo no 649. Por 649, Salvador Ilhéus, nível 220, decola da pista 10, curva à direita, subida da El Leda, após Leda, direto Ilhéus, acione 5574 e o controle 119.35. Autorizado, Salvador Ilhéus, 220, decola da 10, curva à direita, da El Leda, após direto Ilhéus, transponder 5574, controle 119.35, gol no 649. Confirme o portão? 1 a 0. Ok, portão 10, chame quando pronto, puxa acionamento. Pronto para o pushback acionamento, gol no 649. Que a onda livre, chame para o ataque. Autorizado, gol no 649. Portão 10 ou portão 01? Portão 10, 1 a 0. Gol no 674 para o táxi, POB 51, autonomia 4 horas 55, alternativa com fim. O 674, táxi autorizado, até o ponto de espera da 10, táxi via Juliette Alfa, até o ponto de espera da Charlie, lá chame a torre 1186, ajuste 1011. Bem, vai táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera da 10. 8186, vou no 674. Confirme. Passarinho do 2231 com informação em uniforme, autorização para 200 será coordenado, informação em curso é a Victor. Mantenha escuta, aguarde cópia, 2231. Afirmativa, vai escutar a informação Victor, aguardando a autorização para barreiras, o passageiro 2231. Boa noite, 07, completo final do procedimento, 4 milhas, torre, CDZ decimal, meia dúzia. Caso o senhor receba o glide, desconsidera. Positivo, 18, meia, não considerar o glide. Se é considerado, isso aí. Tá bom. Então, 3072, caso o senhor receba o glide, o senhor desconsidera, estamos fazendo manutenção no mesmo. Gente, 3172, obrigado. Desce para 2000 pés, ajusta na 011, autorizado final elétrico foi, informe estabilizado. 2000 pés, sem restrições, está 3172, autorizado elétrico foi, ponto secundário estabilizado. Está com 105 a bordo, autonomia de 2 horas e 45, alternando Aracaju, solicito o táxi. Ouro 649, autorizado táxi, Juliette Alfa, ponto de espera da Charlie, lancha minha torre 118.6, altímetro 10111, tenha uma boa tarde, um bom voo. Juliette Alfa, ponto de espera na Charlie 18.6, obrigado, até outro dia, vou no 649. Uno 20 graus, 09, nós. Bom, no 674, boa tarde, pronto na ponte espera da Unozel. Boa tarde, Gol no 674, visual com tráfego na curta da Unozel. Afirmativo. Após o mesmo, alinha e mantém pista 10, Gol no 674. Gente, após o pouso 09 na final, alinha e mantém pista 10, Gol no 674. Disque 42 até Lapa, após direto. Decola da pista 10, curva à esquerda, subida Momo, transição VATAP. Acione 5024 e o controle 119.35. 0220, isso para subir até Lapa, após direto. Decola da pista esquerda, Momo VATAP. 0224, 193, passarei de 2123, 14. Fechame para o pushback. Solo Salvador, boa tarde, Jotan 3235, informação Vitor, autorização gentileza Campinas 360. Você confirma chamando o Solo? É o Jotan 3235. Para Campinas, o nível? É o 360. 360 será coordenado, mantém escuta, aguarde cópia, TAM 3835. Tente aguardar. Controle de Salvador, muito boa tarde, boa no 755, passa 1050 para 1000. No 755, essa verificação chegada a bom, desse é o 040, ajuste 1011. 1011 para o 040, chegada a bom, eu vou no 755. Uno 807, Solo 05, Olivrão 219, boa tarde. Olivrão 219, Uno 807, boa tarde. Salvador, boa tarde, Uno 807, Olivrão, você escuta. De decolagem, pista 10, o vento no 10 graus, 08, nós. teve decolagem, posição 0, gol 1674. Milha marcador externo, completo o procedimento, chame torre 118, decimal 62, bom pouso. Obrigado, daqui a pouco. Não. Boa tarde, gol no 649, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, gol no 649. De Salvador, boa tarde, gol no 925, formação uniforme. 1925, assim a unificação chegada bom, fez se manter 050, ajuste de altímetro 1011. Identificou, desce ao 050, 1011 no ajuste, a intenção é efetuar o GPS da 10. Quando mais próximo será instruído para o final do procedimento? Excelente, o 925. A pista opera em toda a sua extensão? Negativos, primeiro 90 metros impraticados, ILS e X-Ray sem glide. A informação é Victor, o gol 925, informação atriz. Sim, chega. Nossa, gerada terrível, é presencial, a transmissão foi um pouco baixa. Eu entendi alguma coisa de poeira, alguma coisa, não entendi a identificação da aeronave com o problema. Poderia repetir? Verificando a decolagem do voo agora, nós recebemos muita poeira, então fazem um serviço, nós estamos retirando os detritos e aquilo ali levanta uma poeirada muito grande e é prejudicial, mas é mais comida, ok? Ok, sim, eu entendi a solicitação. Realmente é um problema, acho que é uma falha na infraero, porque após a infraero liberar a pista com as máquinas, existe uma viatura que faz toda uma revisão na pista para liberar, entendeu? Se eles estão liberando nessas condições, realmente é complicado. Eu sugiro que o senhor lance isso em alguma coisa, um prévio, alguma coisa, já para ajudar, para evitar esse tipo de problema. Ok. E agora, verificando a próxima temporada, por exemplo, é nada que você vai fazer, tá tudo bom, obrigado. Gente, eu agradeço pela informação que o senhor deu pra gente aqui. Aqui, é sujo, tá o boleto aqui. Deve ter alguém pra pedir. Autorização do TAN 3235. Gol no 649, após o tráfego na curta da 10, a linha e mantém pista deslocada 10. Gente, após o tráfego na curta final, a gente mantém na 10 deslocada, com 1649. Então 3835 está pronto para a cópia? Afirmativo. Salvador para Campinas, o nível 36200, aerovia prevista 58, decola da pista 10, curva direita, subida gole, transição Gonza. Acione 5040, controle 19.35. 30038, compasso para Campinas, via prevista 58, decola da pista 10, curva direita, subida gole, Gonza. 040 no transponder e o controle 1935. 3835, chama para puxa acionamento. É, chamará. O 3172, fala 10, ao livrar 1219 para o táxi. Por gentileza, confirme se tem algum vestígio de poeira na pista. Eu não reparei, mas chamando agora 209-3172. Gente, obrigado. 649 na escuta. Prossiga no 649. Por por gentileza, durante a rolagem, tem condições de observar se tem alguma poeira na pista que está atrapalhando a decolagem? Não acredito que esteja atrapalhando a decolagem, mas quando a aeronave anterior decolou, a gente percebeu bastante poeira. Ah, ciente. Obrigada, Bono 649. Livre decolagem, pista 10, vento 110 graus, 09 nós. Livre decolagem, 10, Bono 649. Projeto na linha de circo, sem glide. Caso o senhor receba o glide, o senhor desconsidere. Estamos fazendo manutenção no equipamento. Ok, para 2010-2011. Sem o glide, o Bono 755. Salvador, boa tarde, jogou no 396, informação, Vitor. Bono 396, sem identificação, chegada a mar, disse, mantém 050. Ajuste de altímetro 1011, 1011. 1150, solicito RNAV da 10. Sente, copiado a solicitação, e mais próximo será instruído. Obrigado. Sim, obrigado, boa tarde, Bono 649. Controle de Salvador, boa tarde, Bono 649, decola na subida da EL. Bono 674, passa nível 140, chama o centro, 1288, alterna 133.25. 288, obrigado, até a próxima. Bono 649, contato radar, suba para nível 220, saída da EL, lida após Ilhéus. Da EL, lida após Ilhéus para o 220, Bono 649. O 925 voe na Proto Servito 367, descendo para o nível 040. Informe no salto procedimento RNAVE. Sente. Proa do Serra Vitor 367, desce ao 040, autorizado a informar a final do RNAVE. O no gol no 925. Redução para 200 nós, número 2 na aproximação. Reduzindo 200 nós, eu vou 1925. Chame para o táxi, TAN 3835.